Jesus, encontramos a verdadeira essência do Natal: amor, esperança e renovação. Que neste tempo especial possamos celebrar a chegada da luz ao mundo, lembrando sempre do amor incondicional que ele nos trouxe. Que o ano novo seja guiado por esses valores, trazendo paz e felicidade a todos os corações. Feliz Natal e um ano novo abençoado pela presença e sabedoria de Jesus Cristo. São os sinceros votos do amigo Aloísio Lanternagem e família. Boas festas! Nosso sorriso é o nosso cartão de visita. Por isso mesmo, temos em Colônia Leopoldina o consultório odontológico Doutora Carla Oliveira. Restaurações, limpeza, extração, aparelhos ortodônticos, dentre outros serviços. Marque sua avaliação. Loteamento Jardim, quadra A, ao lado da panificadora Mandacaru. Telefone para contato: 99618-3267. Consultório Odontológico Doutora Carla Oliveira. Todos que fazem a Sorveteria do Sabor na Rua José Pellegrino, em Jaqueira, Pernambuco, vem desejar a seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de paz. Esses são os sinceros votos do amigo Lamarte, Gabriel e Otaciana. Amigos maraialenses, quero desejar a todos um Natal repleto de paz e amor. E que o ano que está por vir seja de muitas felicidades e realizações para todos nós. E com muitas conquistas neste novo ano. Estes são os sinceros votos do vereador Everaldo do Queijo e família a todo o povo da zona rural, engenho, sítios, sertãozinho de cima, sertãozinho de baixo, cachoeira e Maraial. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber o que amei. Atenção, Maraial! Chegou a hora de cuidar da sua saúde. Lab Clinic, Unidade Maraial. Especialidades: clínico geral, nutricionista, exames laboratoriais, ultrassonografia. Rua Manuel Azevedo, 107, Maraial, Pernambuco. Maiores informações pelo fone WhatsApp: 819-9996-1266 ou 81-3673-1203 ou Instagram @LabClinic2 ou Facebook LabClinic2. De segunda a sábado, das 6h30 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde, Lab Clinic, Unidade Maraial. Que a estrela principal do Natal, Jesus Cristo, possa nascer todos os dias em cada coração. E que o ano novo que está se aproximando seja repleto de vitórias e os desafios se transformem em oportunidades. É o que deseja todos que fazem a loja Vitrine da Moda, a todos os clientes e amigos. Emmanuel, Deus presente conosco. WhatsApp da Maraial FM, 81 99331 8168. Está começando a partir de agora, o programa mais contagiante do seu rádio. Sintonia Total. Sintonia Total. O programa programa que sintoniza você com as melhores músicas, informações, participação e muita alegria no seu rádio. Sintonia Total. Opa! Uma excelente quarta-feira pra todo mundo, hein? 27 de dezembro de 2023, últimos dias do ano, hein? Por aqui, sim, mais uma edição do Sintonia Total com Juzinho e Cabelinho. A última quarta-feira do ano, na verdade, meu bem. Tamo por aqui com o Matheus e Cauã, Não recomendo! Pra começar o seu Sintonia Total! Eu tô acompanhando a má companhia. Eu tô me apegando a uma desapegada. E sei que algo sério com alguém assim é o mesmo que nada. Mas como é que nega um trenzão desse na cama? Que beija, que morde, arranha pra marcar. Mas se faz gostoso do tanto que engana em tanta. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não recomendo. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não recomendo. Não vale nada, mas eu encaro em qualquer hora. Só você falar. Um trenzão desse na cama. Que beija, que morde, arranha pra marcar. Mas se faz gostoso do tanto que engana em tanta. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não me comendo. Não vale nada, mas eu pego de novo. É sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo, mas não recomendo. Não vale nada, mas eu pego de novo. Tá sem vergonha, mas tô sempre querendo. Eu não me arrependo, mas não recomendo. Eu não Total, a sua sintonia preferida. Tudo bem. Depois do amor mais lindo que eu já fiz, e sei que não vou ter com mais ninguém. Você se vira e diz que nosso caso nunca vai poder ir mais além. E que na sua cama te espera um outro alguém. Tudo bem. O que fazer com esse sentimento entalado na garganta que não quer descer? É tão ruim saber que só o meu amor não satisfaz você. Meu coração ainda tá tentando entender, yeah. Porque você me liga altas horas e diz que quer ouvir a minha voz. E sente falta do que a gente faz embaixo dos lençóis. Mas quando saciado em seu desejo, o fim da história eu já sei de cor. Batendo a porta sem olhar pra trás, me deixa na pior. Porque chega a saudade e invade o meu peito. Bate um medo, sei lá, nem posso reclamar. Não tenho esse direito. Me pediu liberdade, te pedi pra ficar. Dói aqui no meu peito, mas faço. Aceito o meu lugar, porque chega.

Sintonia total. Sintonia total. Não dá mais pra fingir. Não dá mais pra esconder. Já não tem mais encanto nosso amor. Não tem mais eu e você. Foi bom enquanto durou, mas infelizmente o nosso caso terminou. Quebrou o frasco do perfume, o que era amor virou ciúme. Na mesma cama em que amamos, hoje já não nos encontramos. Pra que sair batendo a porta, se o que passou já não importa? Se o nosso caso já morreu, se você já me esqueceu, adeus. Não dá mais pra fingir. Não dá mais pra esconder. Já não tem mais encanto nosso amor. Não tem mais eu e você. Foi bom enquanto durou, mas infelizmente nosso caso terminou. Quebrou o frasco do perfume, o que era amor virou ciúme. Na mesma cama em que amamos, hoje já não nos encontramos. Pra que sair batendo a porta, se o que passou já não importa? Se o nosso caso já morreu, se você já me esqueceu. Quebrou o frasco do perfume, o que era amor virou ciúme. Na mesma cama em que amamos, hoje já não nos encontramos. Pra que sair batendo a porta, se o que passou já não importa? Se o nosso caso já morreu, se você já esqueceu, adeus, adeus, adeus. Aí, Capatã! Mato Grosso e Matinho. Você ligar-se com a gente por aqui, uma excelente quarta-feirosa, o sonsaço do Sintoniga Total é com Carreiro e Capataz. Quebrou o frasco nessa, aí tem a participação do Mato Grosso e Matias, duas duplas sensacionais no cenário do sertanejo nacional. Se você curtiu aí essa sonzeira do Carreiro e Capaz, do Capaz. Gente, é fim de ano, a pessoa não tá bem, não vou levar ele pra tomar uma aguinha, já a gente tá de volta. Melhor assim. Sintonia. FM em todo lugar. Um sucesso atrás do outro. Uma hora e 24 minutos. Supermercado Popular. Supermercado Popular, tu pode confiar. Quando é preço baixo, aqui é o melhor lugar. Então vem conhecer, não vai se arrepender. Melhor atendimento feito pensando em você. Vem pro Supermercado Popular. Vem pro Supermercado Popular. Vem pro Supermercado Popular. Vem pro Supermercado Popular. Supermercado Popular e Atacadão Popular, vendendo barato pra Maraial e região. E não esquece, entregamos suas compras em casa. Vem para o Supermercado Popular, há 30 anos vendendo barato. Organização André Rodrigues. 87.9 Rádio Rede Ideia. Tive uma ideia pra consumo de internet tem no app. Tudo você encontra num só lugar. O carnê digital da Rede Ideia chegou para te dar mais praticidade em uma experiência incrível. Com ele, você consegue acessar consumo de internet, contratos, testar velocidade e pagar suas faturas de forma simples. Baixe o seu boleto e pague pelo Pix, cartão de crédito ou até em lotéricas. E tem mais, ao baixar e usar o nosso aplicativo, você ganha um cupom extra para o sorteio de uma moto zero quilômetro. Baixe agora pela loja de aplicativo do seu celular, disponível para iOS e Android. Não fique de fora. Essa é a revolução digital que você esperava. Rede Ideia Telecom, o melhor provedor de internet que veio para ficar. Suporte online tem no app, fatura tem no app, consumo de internet tem no app. Tudo você encontra num só lugar. Baixe o app Rede Ideia. Que a paz e o amor de Jesus façam sempre parte da sua vida e sua fé jamais esmoreça. Feliz Natal! Feliz 2024! Estes são os sinceros votos do irmão Geraldo Siqueira e família a todo o povo maraialense. Não aguenta mais sentir dores? Dói a perna, dói corpo, dói cabeça. Existe a solução para eliminar essas dores da sua vida. É a pomada Arelic. Ela é a inimiga das dores. Sentiu dor? Passou pomada Arelic? Passou a dor. Aonde é a sua dor? É no joelho? No ombro? Nas pernas? Nas costas? Na cabeça? Pomada Arelic resolve. Elimina as dores da artrite, bucite, tendinite e elimina as dores do seu corpo. Pomada Arelic não tem contraindicação. Você pode usar tranquilamente pelo resto da sua vida e manter os resultados. Vá agora mesmo na farmácia. Peça Pomada Arelic. A música está de volta. WhatsApp da Maraial FM 81 993318168. Diversão, tá todo mundo ligado na Maranhão FM. Mais música, alto astral, amor e emoção. Rádio Maranhão FM. No nascimento de Jesus, encontramos a verdadeira essência do Natal. Amor, esperança e renovação. E neste tempo especial, possamos celebrar a chegada da luz ao mundo. Lembrando sempre do amor incondicional que Ele nos trouxe. Que o ano novo seja guiado por esses valores, trazendo paz e felicidade a todos os corações. Feliz Natal e um ano novo abençoado pela presença e sabedoria de Jesus Cristo. São os sinceros votos do amigo Aloísio Lanternagem e família. Boas festas! Atenção Maranhão, chegou a hora de cuidar da sua saúde. Lab Clinic, Unidade Maranhão. Especialidades, clínico geral, nutricionista, exames laboratoriais, ultrassonografia, Rua Manuel Azevedo, 107, Maranhão, Pernambuco. Maiores informações pelo fone WhatsApp, 819-99-96-1266 ou 81-3673-1203 ou Instagram @LabClinic2 ou Facebook LabClinic2. De segunda a sábado, das 6h30 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde, Lab Clinic, Unidade Maranhão. Então, é Natal. Nesse momento tão lindo do ano, desejo que o seu coração se encha de luz e sua casa se encha de amor e felicidade. E seja mais um Natal abençoado, com muitos presentes, mas sem nunca esquecer que o mais importante são os sorrisos, os abraços e o carinho entre todos. E que Jesus Cristo, em sua infinita sabedoria, nos proporcione a cada dia uma nova chance de vida. Feliz Natal! São os sinceros votos do prefeito Mano Wilson Andrade, da vice Luciana Luna e de todo o secretariado. Você não precisa mais se deslocar de Colônia Leopoldina. Chegou em nossa cidade LB Agropecuária, a loja mais completa no segmento agropecuário. Adubos, ração para todos os tipos de animais, ferramentas, defensivos agrícolas, semente, pet shop, medicamento veterinário, arames, grampos, selas e arreios em geral. Situada à rua Dr. Mário Guzmão Gonçalves, no centro, na entrada da quadra, próximo ao Mandacaru. Caru, em Colônia Leopoldina. Fone WhatsApp 829-8169-7755. Aceitamos todos os cartões e Pix. LB Agropecuária, a mão amiga do produtor rural. Na organização Família Luna Barros. Em 2023, percorremos juntos 5 países e 18 estados do Brasil. GC Viagem vem desejar a seus clientes e amigos um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e prosperidade. Que Deus abençoe grandemente todos os nossos clientes e amigos. Obrigado a todos pela confiança e que 2024 estaremos juntos superando desafios. São os votos do amigo GC Viagem de Jaqueira, Pernambuco, para o mundo. WhatsApp da Maraial FM 81 99331 8168. Sucesso! Sintonia do sucesso! Está de volta! Assim, de volta por aqui com o nosso Sintonia Total, pra te falar assim, junto as moedas. Show da Xuxa! É só louco, mano, só a Xuxa. Não! Mas pra você que tá aí pensando, eu jogo na Mega, não jogo na Mega Sena da virada. Joga! E aí, o que que eu faço todo ano? Eu jogo, não ganho nada, mas tenta que pode ser a sua vez esse ano, viu? A Mega da Virada, até quando posso jogar, a gente te conta. Sorteio desse ano deve pagar o maior prêmio da história da loteria, de 570 milhões. Olha, eu poderia ainda dividir com mais 5, mais 4 ganhadores e estaria tudo beleza, né? Então tá, 100 milhões. Você, Miguel e Antônio. É um boa, ó. Gente, pra jogar, você tem que assinalar 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes ou deixar que o sistema escolha as dezenas por meio da surpresinha. Verdade. As apostas estão abertas desde o dia 13 de novembro, se ainda não jogou, e poderão ser feitas até as 17. Anota aí, 17 horas do dia 31 de dezembro. Te perguntei isso hoje, né? Pois é, o sorteio será realizado também no dia 31 às 20 horas, então dá tempo, você que ainda não jogou, corre. Que boa sorte pra mim, pra mim! Pra nós, Priscila. Sintonia total, sintonia total. Lua Pereira, Cleiton Romário. Demais, hein? Tô bebendo.